Atenção, atenção, atenção, atenção. A palavra do Senhor diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que preservar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Hoje você tem a oportunidade de adorar, de amar e de declarar ao Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo. Petro Gospel, Brasil. Uma balada totalmente diferente. Uma balada totalmente diferente. Jesus, o motivo da nossa balada. Nossa balada. Eletro Gospel. Fazendo a pista bebê, DJ Bruno, DJ Esperto Mix. A inovação do evangelho de Cristo. Acesse www.gospelalternativo.com. Uma balada totalmente diferente. Jesus, o motivo da nossa balada. Nossa balada. Jesus, o motivo da nossa balada.